essas palavras do Love. Alô, meu parceiro Pacheco. Tamo junto, meu irmão. Estourou. Compara a nossa relação com os dedos de uma mão. Pelo mindinho eu vou começar. Me deu carinho e de mansinho me apeguei a você. Quando notei já tava lá no anelar. De aliança e tudo, fiz de você o meu mundo. E foi aí o meu erro, posso conversar. Quando liguei o dedo médio pra minha vida, larguei os meus amigos e a família. Era você em primeiro lugar, seu polegar sempre ok. Tanto faz, tanto fez pra terminar. Lembra do indicador, dedo que você usou pra apontar os meus defeitos. Esse dedo dói de tanto ver meus stories e sentir tanta saudade. Que a minha falta foi aí te visitar, eu já sei. E que eu não vou voltar, você já sabe. A ponta desse dedo dói de tanto ver meus stories e sentir tanta saudade. Que a minha falta foi aí te visitar, eu já sei. E que eu não vou voltar, você já sabe. Sobrenome é Love. Meu microfone sonhos. Lembra do indicador, dedo que você usou pra apontar os meus defeitos. A ponta desse dedo dói de tanto ver meus stories e sentir tanta saudade. Que a minha falta foi aí te visitar, eu já sei. E que eu não vou, você já sabe. A ponta desse dedo dói de tanto ver meus stories e sentir tanta saudade. Que a minha falta foi aí te visitar, eu já sei. E que eu não vou voltar, você já sabe. A ponta desse dedo dói de tanto ver meus stories e sentir tanta saudade. Que a minha falta foi aí te visitar, eu já sei. E que eu não vou voltar, você já sabe. Tá doendo o dedinho, né, bebê? Escuta o Love, vai.